No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, está escrito: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu prezado ouvinte, o profeta Isaías descreveu nestas palavras o glorioso quadro da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, como podemos entender perfeitamente ao ler o Santo Evangelho. O evangelista São João diz no capítulo 19, versículo 17: Levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, ou Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. As cenas que então tiveram lugar são indescritíveis. A zombaria, o ódio cruel, o amargo fel, o véu rasgado, as densas trevas, o horror que sobreveio a Jesus, o abandono de seu pai, tudo, enfim, declara que a vítima que expira sobre a cruz da maldição é o substituto do pecador, é o salvador do mundo, o Filho unigênito de Deus. Está consumado, é o grito que ele deu ao morrer. A obra da redenção, da misericórdia e da justiça divina está enfim cumprida. Os judeus encheram a medida da sua malícia, da sua ingratidão. Todas as profecias receberam inteiro cumprimento. A expectativa da terra acha-se satisfeita. Os votos do céu atendidos, o universo resgatado, o demônio vencido, a idolatria abatida, a lei antiga cumprida por nós, a nova aliança selada com o sangue de Jesus e a igreja fundada. Consumado está, aleluia! A dívida dos pecadores está paga, a sentença da condenação anulada, o céu aberto, tudo está reparado. São 3 horas da tarde. O Salvador vai pronunciar a sua última palavra. Pai, diz ele, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E soltando um forte brado, Jesus expira. Ó, meu prezado ouvinte, atenta e vê se há dor semelhante àquela dor de Jesus. Foi por mim e foi por ti que ele padeceu e morreu. Tu deves a Jesus a tua vida resgatada, a tua alma salva pela sua morte, pelo seu sangue. E tu não tens considerado que essa tua vida, com todas as suas possibilidades, tem sido estragada, entregue à prática do pecado, longe do teu Salvador? Tudo ele fez por ti. Que farás tu por ele? Entrega-lhe submisso o teu coração, pois é a única coisa que ele espera de ti e é para a tua própria felicidade. Que Deus te abençoe e possas entender isso. Amém.